0101, bom dia. Turizaco, São Paulo, 360, motor 1116. Decola da pistão no zero, curva direita da Eule da Brito. Controle 1208, transponder 5571. Eco Zulu November, desça para 1.510, ajuste no 0.1.2, reposte na rotatória ou visual com campo. Papatango, Eco Zulu November, Alexandre Torre, 1895. 1895, até mais, hoje. Torre Salvador, boa noite, Papatango, Eco Zulu November. Boa noite, Zulu November, prossegue final da 7, aposta terceira milha. Final da 7, aposta na terceira milha, Zulu November. Três milhas, Zulu November, baixado e travado. Contato visual, livre pouso 917, zanta de 040 graus com 29. Autorizado, pouso 97, Zulu November. Zulu November no solo aos 4-8, autoridade backtrack a parte livrando ao 7. a próxima. Doutor 3601, tá pronto para estar 4 horas e 10 de autonomia, Fernando Galeão, 174 bota. 3601, táxi autorizado via Pati 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, altímetro 1012. Via Pati 1 no Índia, está ponto de espera da 10, placa 3895, abertura das 2, pode levantar. passar 30. Ei, China, tá, manda aí, Mike Hotel India, informa que estamos iniciando o giro de motor em alta potência entre a Fox e a Gol final. Tô ciente. Obrigado. Tá, 3601, bom dia, linda cola pista 10, venta de. Venta calma. Linda cola da 10, 3601. 3601, decola agora 00, controle 120, decimal 8. 1208, bom dia, Manoel. Muito bom dia, está 3601, decolado da El Lego. Bom dia, 3601, 360, tá.